Foi de tal maneira que Ele nos amou. Ele se esvaziou. Ele veio como homem nessa terra. Ele chorou, Ele teve fome. Para provar que o amor pode mais do que todas as coisas. Pode mais do que todas as coisas. Yeah. O amor de Deus é lindo. Yeah. O amor de Deus é puro. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é lindo, puro, perfeito. Go! O amor de Deus é lindo. É lindo. O amor de Deus é puro. É puro. O amor de Deus. Eu sei. Quanto amor, tanta dor, puro amor. E amor me salvou, redentor. Estou, não se importou. Se eu era branco, se eu era negro, se eu andava de black, de dread, irmão, vai vendo. Que amor é esse que me amou de tal forma? Não tem dinheiro, foi grande o preço, marco da história. A glória, nada se compara a essa glória. Vitória, agora eu vivo por amor ao rei da glória. Viu Deus, a humanidade corrompida, e o homem se destruindo sem amor, com sua própria vida. Inconformado, quis participar dessa. A ira se transformou em amor, enviando seu filho na terra. Quem poderia combater nossos pecados? Pois somente Jesus, o leão, daria conta do recado. A cruz não merecia Jesus, pois pecado não tinha. Mas sonhou que todas as tribos tivessem vida. Morte de cruz, se passaram 2000 anos, mas ainda nego Jesus. Um exemplo vivo, não é lindo, na sombra da onipotência serás protegido. Pois escutarás apartado de mim, maldito, escolha o teu, porque eu já escolhi o meu caminho. Corrupção, guerra, violência, chegamos na decadência. Influência, sem temer a mão, o meu seja. Mas tu te vi, conquiste, esse é o seu direito. Tempo perdemos, pois te levante, ainda é tempo. Nutra somente com grandes pensamentos. Manifestações e dividindo patriotismo, idiota, querendo se transformar em ídolo. O amor de Deus é lindo. É lindo. O amor de Deus é puro. O amor de Deus é puro. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus é lindo, puro, perfeito. O amor de Deus é lindo. É lindo. Tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, chutado e humilhado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras somos sarados. Hoje nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para adorar ao Senhor hoje, morou. Yo! Yo! Yo! Hallelujah! Hallelujah.